118, meia dúzia, passando dona. Posicionou, é, passando dona, informará 18.35, deixa. 18, meia dúzia. Obrigado, 2, meia dúzia. Salvador, boa noite, 4-0-6 azul. Boa azul, desça para 2000, via chegada Mari 1014, reporte localizador. 2000, via 1014, 4-0-6. Salvador, o Rio 9642, está no localizador, avistando a pista 10. Sente, Rio 9642, bonito prefixo. Rio 9642, autorizado pouso, os primeiros 90 metros impraticáveis, pista livre, o vento no 80 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, repito, autorizado pouso, Rio 9642. Autorizado pouso, muito obrigado, 9642, sente. Web 6727, mantém o ponto de espera, ok? Mantendo o ponto de espera, 6727. Torre Gol 1604. Gol no 604 para Fortaleza, aguarde. Ok. Salvador, clearance, good evening, Livingston 184, request Salvador Tower, good evening, Livingston 184. Good evening, Livingston 184. Stand by one, please. Lhe mantém o F-67. Rio 9642, no solo de Salvador, agora aos 22, livre à direita, ingresso na Alfa, guarde instruções de táxi. Lembrativo do senhor, vai livrar aqui na sua direita, ingressar na Alfa, guardar instruções de táxi, o Rio 9642. Afirma. Web 6727, vento 1970 graus, 4 nós, autorizada a decolagem. Isso. Luciano, Avenida 727. 368, bom, 398. 398, complete, afinal, chame a torre. Agora 118,6. 118,6, boa. Boa noite, gol 398, passou 398, visual com a pista. Gente, gol 398, reporte o marcador externo com trem baixo e travado. O vento é 1970 graus, 5 nós. Vai reportar o 372, baixar travado visual, gol 398. Confere. Solo Salvador, 19642. É o, a torre. Salvador, Rio 9642, pode prosseguir na Alfa, alisando na Quilo para o pátio 3. Afirmativo, você vai ingressar na Quilo para o pátio 3, posição 07, Romeu. Senhor, vai ingressar na Quilo para o pátio 03, posição 07, Romeu, aí. Afirmo. Sem graça. Webjet 6727, decola de Salvador aos 25, chame o controle, 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite. Livingston AA4. Livingston 184, requesting departure clearance. Okay, so I don't have your flight plan, please give me your estimated time of departure. We are estimating departure at 0115. 0115. Stand by more minutes. Controle Salvador, muito boa noite, OTAN 3305. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3305. 398. Siga. A pista opera a extensão total, né? Menos 90 metros. É, vai reportar no localizador 1014, é o ajuste, perdeu contato com o centro Recife. estabilizando 40060 azul. 06, complete, minha torre 118, meia dúzia. 18,6, obrigado. Torre Gol 1604. Gol no 604, prossiga. Já teria nossa autorização? Ainda não, já foi solicitada a Recife. É, ok, obrigado. Salvador, 4006 azul, estabilizado. Azul 4006, continue a aproximação, reporte Serra Vita 372 com trem baixo e travado. O vento é 970 graus, 7 nós, ajuste é 1014. Azul 4006. 4006, toma 2 milhas e meia aqui do externo. Ok. No 398 no solo de Salvador, agora aos 30, livrou à direita, ingresse na Taxi Alfa, faça táxi via Alfa Juliette, portão 5, na minha escuta. Alfa Juliette, no portão 398. M Recife agora, 1288, 1264, 6727. 288, 264, obrigado, boa noite. Externo, 4006. Azul 4006, ciente, autorizado pouso, pista livre, os primeiros 90 metros impraticáveis, vento 1,970 graus, 79. Ciente, 4006, livre pouso. Aquilo Delta. Possibilidade de acionar enquanto aguarda atualização? Autorizado. Ok, chamada para o táxi igual 604. manda a Juliette, no 398. Firmo gol no 398, queira desculpar. Olha, gol no 398, o senhor vai pela Juliette, portão 5. Juliette para o 5, gol no 398. O azul 4006 no solo de Salvador agora, livrou, ingresso na Alfa. Mantenha seu táxi pela Alfa, está previsto portão 1. Mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette, azul 4006. Confirmei Alfa Juliette 4006? Não, está previsto portão 1. O senhor fará Alfa Índia portão 1. Contudo, mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette. Gente, mantém antes da Juliette portão 1. O gol no 604 pronto para a cópia? Vamos, gol no 604 está autorizado nível 370 para Fortaleza, previsto saída Momo Frotti com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso é 1-0, a frequência do controle Salvador é a 119 decimal 35. Seu transponde 5066, gol 1604. 370 autorizado Momo Frotti, telefone esquerda, pista 10-1935, 5066, transponde. É aquilo Delta? Pronto para a cópia, aguarde para a cópia, já tem sua cópia, aguarde só um instante, comandante. 305, passou o externo, vai estar travado. Gente, avistado, autorizado pouso, pista livre, vento 190 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, primeiro em 90 metros, impracticável. Ok, livre pouso, TAN 3305, sem transformações. Afirmo. Se é aquilo Delta, qual parte o senhor se encontra? Ok, o senhor decola da 197. Ciente, informo se está pronto para a cópia. Isso é aquilo, Delta está autorizado nível 350 para Maceió, pela Upper Risk 58. Previsto saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle de Salvador, 119 decimal 35. O seu transponder é 5050, se é aquilo, Delta. Ok, vai decolar da 1-7, confere. Ok. Sol Salvador, azul 4006, próximo Juliette. Mantenha a posição, azul 4006, mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette. Pode vir mais à frente, mantenha a posição, vamos esperar o deslocamento do nível de inerente da Gol, ok? Sente, mantenha antes da Juliette, azul 4006. Para o táxi 1604, 800 da voz, alterna 4 horas e 4 horas. Alternando Recife com 80 a bordo, gol no 604, está autorizado o táxi, via Índia Alfa Brava até o ponto de espera da 1-0, gol no 604. E Alfa Brava até o ponto de espera, gol no 604. 3305 no solo de Salvador agora aos 37, livre à direita, ingresso na táxi Alfa na minha escuta. Táxi Alfa, não se escuta, tá 3305. O azul 4006, continue seu táxi. Agora direto via Alfa Índia, portão 01, azul 4006. Alfa Índia, portão 01, azul 4006. Eu vou 04 para o no 604, está autorizado a alinhar e decolar. O vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Em decola, 604. Tan 3305, livre táxi, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Tan 3305. No 604 decola para Fortaleza a partir dos 40 e Uno chame o controle em Uno no 9 decimal 35, um bom voo. Controle 1935, grande colaboração, uma boa noite, bom final de semana. Nada. Controle Salvador, boa noite, igual 604. 04, boa noite, 370, Momo, transição Froti. 370, da presente, direto Froti, com 604. Saída Momo, transição Froti, no 604. Ok, segue perfil então, Momo, transição Froti, com 604. Fiscal de Pátio. Sierra Kilo Delta, prossiga. Ok, qual parte mesmo que o senhor está, Sierra Kilo Delta? Ok, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Salvador, Gol no 889, boa noite. Salvador, Gol no 889, boa noite. Gol no 889, aguarde 360, Galeão. Recife 126 85 25 Gol 604.